Zanto meia, Romeo Charlie, graças. Guarde pista livre. Aguardando pista livre, gol na Verona. Torre Salvador, boa tarde, gol no 856, ponto espera da pista 10, pronto. Gente, mantém o ponto espera no 856. Mantém o ponto espera, gol no 856. Torre, Papá Romeo, Mike, Romeo Charlie. Mike Romeo Charlie, 360 pela esquerda, reporte reingressando sinal 17. 360 pela esquerda, reportará reingressando sinal 17. Mike Romeo Charlie, se autorizado, senhor. Na interseção Delta, vamos só reabastecer aí do pátio 3 e decola em seguida, ok? Gente, vamos informar para reabastecimento. Muito grato, ficamos no 360 aqui aguardando o pátio 3, certo? Afirmo. Menos 43, solo aos 44, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. 9, obrigado, até já. Passando com Juliette, Quebec, aqui no controle Salvador, prossiga. Boa tarde, Fernando, 1-1-4-3, Alfa, bem-vindo e reportando essa Juliette. Tá, Juliette reportará grátis, 1-1-4-3. Entro no 0-9. Dei repouso, gol na 6-0-1. Charlie, temos duas aeronaves sequenciadas, previsão de 3 minutos para seguir para o pátio 3. Sem problema, reduzido aqui, permaneceremos, ok? Afirmo. Pelo Quebec Serra Livre Frequência, 2345, único tráfego a reportar é o Juliette Quebec Kilo em paraquedismo, a ilha de Veracruz. O Juliette Quebec Kilo informa o tráfego do Kilo Quebec Serra com a Islander, destino Veracruz, passando agora o farol da Barra. Antes do lançamento, efetuem a coordenação com o tráfego. Quebec Kilo, 2345. A 720 está estabilizada, já travada. Torre 18-6, bom pouso, 6720. 18-6 também. Jet 6720, está estabilizado, baixando travado. Jet 6720, vento 130 graus com 8 nós, altímetro 1091, aguarde autorização para pouso. 1091, aguardando, 6720. 10 Juliette, posição 10, graças, 6143. Fundo 601, solo aos 46, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, gol no 601, boa tarde, prossiga Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, gol na 601. Três a bordo, Romeu Oscar Bravo. Você vai na proa do farol da Barra, após o farol da Barra, intercepta a linha do litoral para o Costa Azul. Charlie, aguarde, vamos decolar a aeronave que já está aguardando um tempo aqui no ponto de espera. Sem problemas, Romeo Charlie está batendo o setor. Travel India Romeo, clear to take off runway 17, wind 130 degrees with 8 knots. Ali mantém pista no zero, voo no 856. Estarei estabilizado. Prado 3894, Azan. Papatango, Fox Romeo Golf, controle, prossiga. Colum 21 decimal 9. 48, liberando a direita 219. Fox Romeo Golf, confirme a apresentação de plano de voo junto à Sala de Salvador. Bravo Andy Romeo, airborne at 49er, call departure 119.8, have a good flight. Thank you, 119.8. Solid Jet 6720, livrou direita. Passa. Centralizada Leandro de Colasso, estou no 1856. Hoje Paris, após Paris, intercept corredor Interlagos. Siga via Alfa, Índia, portão 04. Alfa, Índia, até o 04, né? 020. Uno 601, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, igual ao 601. 00, dial departure. Climb and maintain, flight level 400, dial departure. O trip 9960, final do 10, distância. Com pouso, 9960, torre 186. Obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Torre Salvador, muito boa tarde, é o trip 9960, final, praticamente passando o altermar. Frente, vento no 30 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 0, guarde pista livre. 1-0-1-0, aguardando pista livre, 9-9-6-0 da trip. Torre, Papa Romeo, Mike Romeo Charlie. Mike Romeo Charlie, temos aeronave já passando externa, vai ser autorizado o cruzamento. Ok, só para coordenar, se autorizar presente, iria para o ingresso na Delta, ok? Ciente. 6-0, livre pouso no 1-0, vento no 30 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 0. Livre pouso, pista no 0, 39960. Boa noite, 56, decolado ao 51, chame controle 19.8, bom voo. 0, cê da Puca. Puca no 390, atenção, voo 856. 5592 no transponder, controle 19.8. Olá, meu 300, Campinas 300, subida da El Leda Bridge, 5512, transponder, 198, é o controle de saída, reportará para o estacionamento. Está pronto para o push? Não, reportará, acredito que mais uns 7, 8 minutos. Estou consciente, portão 8, estou ciente, com atendimento correto. O azul 4261, chega o ponto pronto. Reportará. Bravo, India Romeo. Go ahead, sir. Fly direct to bridge. Ok, fly direct to bridge. Bravo, India Romeo. Rádio 1273, 4000 pés, na chegada é a bom subir 10 ajustes. Mike Romeo Charlie, segue para o pátio 3, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 0, reporte controlado. Está presente para o pátio 3, vai sobre a grama, uma vez que o trip foi liberado o Delta, direto para o pátio 3, reportará liberado, controlado Romeo Charlie. O trip à frente e vai livrar na Delta. Ok, o Romeo Charlie está direto para o pátio para avisar com a aeronave trip. Vai no momento cruzar a aeronave aqui à frente dela quando ela entrar no taxiway, ok? Gente, trip 9960, solo 53, chame solo 121 decimal 9. 219, 9960. A 3294, complete a aproximação, torre 186. 1864, muito boa noite, 3894. Novamente. Um Augusta aí que vai pro pátio 3, após o tráfego finalizar acionamento, só ingresso aqui no pátio 3. Tá, ciente, pelo pátio 3, o 9963. Afirmativo, observando o Augusta aí pousando no pátio 3, ok? Visual com Augusta, senhor. Vamos informar. Com aeródromo? Visão com aeródromo, foco sobre voo. Foco sobre o Golf, mantém a flor da rotatória, torre 18-6. A flor da rotatória, torre 18-6. Tá. O vento no 20 graus com 9 nós, a última entrou no 0 no 0. 1 no 0 no 0, temos livre posição no 0, 3894. 2 Salvador, é o Papatão do Fox Trot Romeo Golf. Fox Romeo Golf, reduz a pressão na medida do possível, repartir na 3 milhas para 1-7. Situação para pôr na 1-7. Aguarde, estou na vertical derrotatória. Confirme. Estou na vertical derrotatória, avistando a cabeceira da 1-7. Vicente, repartir na 3 milhas. O trip 9960, senhor, está visual com Augusta, pode conseguir pelo Prat 3, confirma a nossa posição. Entendi, é que eu tenho aqui no meu sistema, portou posição 05 aí, remoto do Prat 3, observando os analisadores do trip, bem-vindo a Salvador. Portão 05, muito obrigado. Isso, portão, posição remota do 05, Prat 3. A remota do 05, Prat 3, sim. Vai chamar Recife 12545, alternar 12685. Ok, 12545, negativo 12685 com Recife. Voo 1856, obrigado. A 3 milha, a cabeceira do 7, Fox Trot Romeo Golf. Papa Romeo, Fox Romeo Golf, pista no 7, pouso autorizado, 120 com 10. É o Papa Tango, Fox Trot Romeo Golf. 2894 no solo 57, já liberou 1298. Já liberou, rota 38... 94. Firmando, foi o TAN 3897 que chamou? 259, só um minuto, 360 já aprovado, preparado é um. Muito boa tarde, o TAN 3294 livrou? Bem-vindo, inicialmente Alfa mantendo a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, vai manter o TAN 3294. Fico 9.4, Guarulhos. aprovado, rota periodística 50, teclado 10, curva direita, perfil da Dael Leda, após Leda voa Bidev, ao interceptar o eixo da aerovia, ao período 50, isso é conforme após 5523 o transponder, controle da PN1 no 9, decimal 8. 6. Portão 5, está autorizado inicial no 077 e já para o táxi. Autorizado o pushback, estacionamento, quando para o táxi, para o 077, no portão 5. Próximo da Juliette, eu estou no 3094. Eu estou com informação 3094 que o portão previsto é 08, porém tem um tráfego da Azul no portão, mantém a posição. Ok, então mantém. Romeu, acho que é branco, prossiga. Você tá pouso em Veracruz? Informo farol da barra, informo que o tráfego aí prestes a soltar paraquedistas na vertical do aeródromo. Autorização hoje funciona, né? Afirmo. Então boa tarde novamente. O 5495 solicita autorização IDEL no nível que o senhor recomendar para a gente. Pronto, é o 240. Autorizado 240 para Ilhéus. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, após da El Leda e após DCT Ilhéus. Frequência do controle 119.8, código transponder 5471. Ok, saída 240 Ilhéus, saída da El Leda, depois direto Ilhéus, o transponder 5471. E gostaríamos, se possível, faz muito tempo que eu não faço, uma saída cheia, seria possível? Eu vou coordenar junto ao controle, que é o controle que autoriza a saída cheia. De antemão eu já acho meio difícil, mas eu vou coordenar aqui de qualquer forma. É uma pena, faz muitos anos que eu não venho pra cá, desde a voz. Ok. Solo voo 1077, autorização para o táxi, PBG 186, 3 horas e 55 de autonomia, alternando Campinas. Ok, copiado. Campinas, 355-186, autorizado prosseguir o táxi Juliette Alfa, até o ponto espera, piscina 0. No ponto espera, torre no 8, decimal 612. Juliette Alfa, ponto espera, 18-6, quando no ponto espera, pronto, voo 1077. Na escuta, senhor. Ok, coordenação então com o controle, saída cheque, hein? Oh, obrigado, muito obrigado mesmo, viu? Nada. O azul 4261, para a gente estar com 112 a bordo, 4:20, autonomia alternando o Ribeirão. Copiado, Ribeirão Preto, 4:20, 1:12, autorizado para seguir o Pax via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão 0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 612, é bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, 18:6. Solo Webjet 6720, está insistente na informação X-Ray 340, Galeão. Webjet 6720, está autorizado Galeão, nível 340, decola da pista no 0 com curva à direita, saída da El, pós da El Leda, Lidev, upper November 857. Frequência do controle 119.8, código transponder 5510. Autorizado Galeão, nível 340, decolando ao 0 com curva à direita, da El Leda, Lidev, upper November 857. 19-8 é o controle, 5-5-1-0 é o transporte. Copiou o 6720? Prossegue, tá correto, né? Estacionamento táxi. Ciente, chamará para o acionamento de táxi. Meia, 1-2. 1-6? Estou corrigindo, 1-5-6-7. 1-5-6-7 para Brasília, pronto para conta? Primo. Aqui, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista no 0 com curva à direita, na saída mole ou fito. Frequência do controle 119.8, o código é o 5530. Autorizado, nível 360. Alfa, conforme a rota, decolada 10, sua direita, guarda o cinto, 198, 5530, gol 1567. O planejamento está correto, mas está para ser no metáxi. Chamando. Motorista, vai chamar por 118-620, gol 1273. Corre Salvador, muito boa tarde, o Golo 273, passando Simbra. Sete do tráfego, continua a aproximação. Foi só, avistado, pista 10, pouso autorizado, vento de 140 com uma dúzia. Livre pouso para o Golo 273, pista 90. Salvador 077, gol. 077, suba e mantenha 360, direto da El, vigilância radar. 360, direto da El, 077, gol. Observa lá por 37 gol na curta final, observa a passagem, né, e mantém a porta. Salvador, está 3897. 3897, 62, autorizado, puxa, pode para o táxi. Autorizado, pode para o táxi. 1273. Alô, Salvador. Boa tarde, gol 1273, para segurar na Fox. Boa tarde, gol 1273. Prossiga táxi, via táxi aí. Alfa. Reporte para ingresso no pátio principal. Via Alfa vai formar para ingresso no pátio principal, gol 1273. 130 graus, 10 mais altinho, então uma pequena variação, 1010.9 até 1011. Temos aeronave já no setor, aguardando a autorização. Meia 02, continue descida para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2 mil GLS 7G vai importar o Lock 1602, tá?